Oeste, Carmo do Paranaíba, Avenida Costa Júnior, 467. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Bom dia, mas bom dia com muita alegria. Uai, compadrezinho, não deve ver que nós aqui na roça aprendemos a ouvir voz mexer todo dia só. Bom dia, com muita alegria. Sucesso regional. Esse é o nosso programão Via Banana Mole e Macaco. Bom dia, mas bom dia com muita alegria. Quantas horas, compadre? Da capital nacional do café, são 5 horas da manhã, em ponto. Bom dia pra você, meu compadre, bom dia pra você, minha comadre, na capital nacional do café, são 5 horas desta manhã. As graças do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos chegando para mais um dia de trabalho. Hoje é sábado, nessa matasta, dia 17 de abril. A lua é crescente, a estação ainda é outono, faltam 258 dias para o final do ano. Sábado, dia 17 de abril, que eu espero sempre, meu amigo e minha amiga, que as ondas da Rádio Planeta estejam lá de vocês. Tem convenção de vocês com muita paz, muito amor, muita saúde, muita alegria. E que o nosso Deus Todo-Poderoso possa nos proteger. Que estamos começando aqui. Bom dia, Alto Paranaíba, bom dia, Minas Gerais. Meu Deus, Vamos ver.